Estamos sempre caminhando à procura de alguém que possa traduzir o coração. Muitas dúvidas nós temos a respeito dessa vida que quer iludir nossa missão. Preciso de alguém, e esse alguém é nosso Salvador. Nós não devemos duvidar, mas se com Ele conversar, pois as respostas vão estar em Cristo. Tenho motivos pra cantar, Jesus em breve vai voltar. Aonde você quer estar, esteja em Cristo. Nossa vida deve ser em serviço do Senhor. É comigo e com você que Ele vai cantar. Pois essa vida muito em breve vai se acabar. Nossa parte é de Cristo testemunhar. Muitos precisam de alguém, e se alguém é nosso Salvador. Nós não devemos duvidar, mas se com Ele conversar, pois as respostas vão estar em Cristo. Tenho motivos pra cantar, Jesus em breve vai voltar. Aonde você vai estar, esteja em Cristo. Pois as respostas vão estar em Cristo. Tenho motivos pra cantar, Jesus em breve vai voltar.